amiga. Perdona si hoy me meto en tu vida, pero te estoy sintiendo tan perdida, sin recordar que todo terminó. Oi, Rê. Aqui quem fala é a Uvinha. É uma honra para mim vir te homenagear numa festa feita para você. Festa da amizade. É muito interessante quando falo de nossa amizade, porque sei bem como tudo começou. E sei mais ainda que nunca vai terminar, porque nossa amizade pode até ter uma vírgula, mas nunca um ponto final. Nossa amizade começou quando me convidaram para vir a uma festinha na sala quebrando a rotina. Embora que já havíamos nos conhecido antes no VIP, mas foi na sua salinha que trocamos ideia. E surgiu uma verdadeira amizade. Fomos descobrindo nossas afinidades. A sinceridade foi o alvo. E de repente me senti segura para confiar em você. E nos tornamos amigas, confidentes e cúmplices. E um carinho incondicional ia crescendo mais e mais. E aprendi muita coisa boa com você. Sem contar do quanto você me ensinou na net. Me ensinou a fazer PPS, fazer vídeos, entre outras coisinhas. Então nossa amizade se tornou estável, segura. E fui conhecê-la pessoalmente. Fiquei 15 dias hospedada na sua casa, abusando do conforto e da atenção de uma família linda, educados, simpáticos. O que fortaleceu ainda mais a nossa amizade. Até que um dia triste, tivemos um desentendimento, mas nosso respeito continuou. E para não magoar quem gostamos, decidimos que ficaríamos na nossa, mantendo o respeito. Ai, linda Rê, como senti falta de você nesses dias que, por imaturidade talvez, ficamos distante. Mas quando chegou o dia do amigo, decidi mandar um e-mail para aqueles que realmente eu considero. E você estava no topo, dentre meus amigos. E te liguei, e foi gratificante ver sua emoção. E perceber que você também sentia minha falta. E isso nos alertou. Que nossa amizade não era fraca como o vento que tudo destrói. E sim forte como uma rocha que tudo resiste. Você que me acompanha no meu dia a dia. É com você que falo sobre minha linda família. Sobre meu trabalho. Sobre minha vida sentimental. Até sobre coisas supérfluas. E rimos juntas. E fazemos planos de mais uma vez nos encontrarmos. Isso porque você é especial. Porque você é abençoada por Deus e merece toda a felicidade do mundo. E mais uma vez vou dar ênfase que neste mundo surpreendente chamado virtual, tenho 5 amigos, que é bem real. Você, Pablo, Paulo, Fabinho e Monteiro. Obrigado por tudo, linda Rê. Obrigado também por ter recebido minha linda irmã de braços abertos, a Anne, ou Polly. E como é gratificante ouvi-la dizer que você é muito legal. Ah, falar de você, Rê, da nossa amizade, é tão bom. É tanta coisa boa para falar que uma mídia é pouco para relatar. E tudo que acabo de falar é de seu conhecimento. Um grande beijo no seu coração. Você está nas minhas orações, entre as pessoas que amo, que peço a Deus a sua eterna bênção. Adoro você. Beijos de sua amiga Rose. Amiga. Amigo.